9-8, transponda 5102, tá? 3603. Isso, 3603, autorizado a Guarulhos, 340. Saída da El, Caleda. DCT Bidev, Upper Whisky 50, usava Guarulhos. 198-5102. Decolando da 10 com curva direita. 3603. Contingimento correto, ajuste 1012. Informação ATIS em curso é uniforme. Chama para puxa acionamento 3603. Sente uniforme, chama aí. Paulo Salvador, o TAM 31197 para o táxi, POB 177, alterna Guarulhos, 3:58. 3:58, Guarulhos e 177 POB, livre táxi, TAM 3197 até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 1-18-95, boa noite, bom voo. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da cabeceira 10. No ponto de espera, chame torre em 18-95-3197. Para a final da 35, baixado travado. Zulu, a centena com 8, foi autorizado. Centena com 8, foi autorizado. Abaixa 9660, desça para 3 no pés, altímetro 10, 12. Autorizado. Tudo posto autorizado na 10, uma centena com 10. Tudo posto na 10, senhor, 2 vezes o tanque. Zulu, boa noite. 1-3-3-25, alterna 1-2-5-1. O trip 5241 vai chamar Recife 1-3-3-25, alterna 1-2-5-1. Salvador, boa noite. Dan 3197, ponto de espera da 10. 3197, após o tráfego na curta, ali mantém. Após a aeronave que está para pousar, a NAN mantém na 1-0-3-1-9-7. Saredo, Silos 27, direito 1219. 219, Saredo. Salvador, boa noite. Saredo 2224. Muito boa noite. Passagem 2224, livre táxi. O táxi foi Alfa e Juliette para a área remota do Pátio 1. Alfa e Juliette, remota 1. Pátio 1, 2224. 97, Aziz 29, 198, Mongol. 198, boa. Controle, boa noite. Tá, 3197, decolou. Tan 3197, contato radar na decolagem, suba ao nível 300 na saída da EL, após lida direto de DEV. Ok, após lida direto de DEV, sobe 300 na DEL. Torre, 118-95. Obrigado, até já. Até. Olá, Salvador, boa noite. O Webjet 5723 em aproximação. 723, pouso autorizado na 10, o vento é 120.8, ajuste a 1012. Livre, pouso Web. Abaixo até 9660, autorizada, final do procedimento de eletro, que você fechou no zero. Desça para 2 em pés, altímetro no 0, no 2, reporte estabilizado. Bom, 90, 74, puxa estacionamento, posição 3. Livre, chame para o táxi, 90, 74. Autorizado, vai chamar táxi, gol, 90, 74. Então, 3150, assina identificação, desça ao nível 050 na chegada à marca, altímetro 1012. Web 234, direito 219. 219, obrigado. 3603. Trabalhamos. Vai até 9660, torre 118, décimo 95. Solicito cancelamento, prosseguir uma base pela direita, volta 7, possibilidade. Autorizado para 17, reporte na final. Cancela o plano agora, os 35. Autorizado final da 97, reportará. Venta 74 com 137 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Salvador. Copiado, 137, 2 horas em Salvador, livre táxi. O gol 9074 até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Livre táxi até o ponto de espera do 10, 895. É, obrigado, até a volta, hein, amigo. 9074. Até a volta, senhor. Webjet 5723, livre ingresso, taxiway Juliette para o portão 05. Juliette 05. Tomei ideia, 9660, na 17. TAM 3197, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Ok, 13325, alterna 1251. Salvador, boa noite, TAM 3858 com a Uniform. 3858, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 012. 050 na Mari. TAM 3560, autorizado a final do procedimento LSXUI, desça para 2 no bem, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Alterna com 10, ajuste meio 12. Decolagem com 974. Afirma, senhor. Vamos ligar para a infraero, um minuto, por favor. 5723 da web, e o recado já foi repassado para o infra-aero. Promonta 3603, 172, 4 horas, alternando galinhão para o táxi. Da 98, boa noite, voo 9074. E táxi, tá 3603, até o ponto de espera da pista 10. Informo que temos um Boeing 737 da web nas proximidades do portão 05. Fica atento, senhor, para ver se o 3603 consegue passar a retaguarda do tráfego. Ok, se retorizar o ataque, pode estar no zero, visual com o 37. Pois, senhor, 3603, com ataque a via táxi Juliette, no ponto de espera da pista 10, chame torre em 198.95. Boa noite, bom voo. Boa noite, 5810. Objeto 810, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 050 na chegada, Mari. Altímetro no 012. 050, Mari, 312, vai ver. 3858, desça para 3.000 pés, altímetro no 012. 3.000, 3858. Obrigado. 3, linha 03 aos 45, 19-8, bom voo. Boa noite, 19-8, bom. Boa noite, o TAM 3603 decolado, Israel. TAM 3603, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na frente da EL, após lida, direto que desce. 0340, da EL, após lida, de deve, TAM 3603. Zero para Aracaju. Sim, já 19, o senhor aceita ou quer que eu colhe 37? 17. Aceito. 190 Aracaju autorizado, trip, decolando 190 com curva pela esquerda, subida Pucajamo, após direto Aracaju. 5120, transponder controle 199, décima 8. Autorizado Aracaju, 190, decola pista 10, curva esquerda após, sobretudo Pucajamo após Aracaju. O transponder 5120 e chamaremos 11980, é o trip 5290. Chame quando o plantuário puxa acionar, fechamento correto. TAM 3560, chama agora a torre 118.95. 118.95. TAM 3858, autorizada a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, chamada estabilizada. Jet 5890, desça para 3.000 pés. Salvador, TAM 3560, 2.000 de cima. Boa noite, TAM 3560, ajuste 10012, vento 110 graus com 08 nós. Cheque o trem, livre pouso na pista 10. Livre pouso 10, 3560, baixo de travão. Salvador, boa noite, 4070 Azul, cliente do Latifi. Azul 4070, acima identificação, desça para 4.000 pés na chegada Mare, ajuste do alfímetro no 092. 4.000 do Tio Mare, Localizador pista vista, 73858. Chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. No zero, autorizado a final do procedimento LSC, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. 2012, contrato realizado. 5, 8, 0. Azul 4070, reautorizado 3 no pé, altímetro no 0 no 2. Para 3040, 0. Muito boa noite, 3858, vento 110 graus, 08 nós, aguarde pista livre. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Recife 3325, alternando 25, 3603, boa noite. Vamos. Pedro, a condição de instalação, boa noite, é o gol 184, vai ele fácil. Gol 184, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4 mil pés na chegada Mare, altímetro no 012. Para 4 mil na chegada Mare, 10 no 2, gol no 884. Portanto da Juliette, 3560. Tá falando qual era o do plano? É o 55, chefe.